A paz do Senhor, povo de Deus, Rádio Shekinah, diretamente da Igreja Assembleia de Deus Madureira, Monte Moriá, Evangelista Bruna, Assembleia de Deus, Adebrais, São Paulo. Primeiramente, bem-vindo ao estado de Rondônia, bem-vindo à nossa à Rádio Shekinah. É uma palavra abençoada hoje. O tema que nós estamos aqui levando, Evangelista, é os jovens. Nessa palavra poderosa, o que ela poderia se encaixar e o que nós podemos trazer? O que Deus espera da juventude em cima dessa palavra que foi dada hoje aqui? Bem-vinda. Pessoal, meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer que estou muito feliz de poder estar aqui nesse meio de comunicação e alcançar você com uma palavra. Bom, o que eu acho que Deus espera da juventude não é um envolvimento, mas um relacionamento. Nós temos a tendência hoje, principalmente nos dias de hoje, termos relacionamentos superficiais, né? Aquilo que não tem muita profundidade, não tem comprometimento, não tem responsabilidade. E a gente acaba trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus, né? Tendo um relacionamento passageiro, onde não temos responsabilidade de oração, não temos busca contínua. Então eu creio que o que Deus espera de nós e deseja de todos nós, como geração e parte inclusa, né, deste tempo, é um relacionamento e não um envolvimento, algo com compromisso e muita seriedade. A juventude, ela se caminha para uma direção, essa direção leva para a próxima geração atual, a da juventude, ela leva para a próxima ou leva para mais distante de Deus? Que direção está aí na juventude, no que nós vemos nos dias atuais? Bom, eu vejo muitos jovens querendo muito manifestação do poder de Deus, isso é muito bom, né? Mas eu creio que antes de buscarmos o que a mão de Deus pode fazer, nós precisamos buscar a sua presença. Então eu vejo muitos jovens se rendendo a Cristo com muito fome, sede, pela manifestação dele, a presença, e isso é muito bom. Continuando e mantendo esse fogo aceso, eu creio que o que a gente tem para entregar para a geração que está vindo atrás tem muito poder de Deus, muito fogo, muita lenha aí para queimar ainda, em nome de Jesus. Amém. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal da Rádio Shekinah, especialmente para esse mês de fevereiro, para o nosso mês de março e mês de fevereiro que se acabou. Coisas grandes sempre ouvir, né? Glória a Deus. Eu creio nisso e o que falamos hoje aqui, eu quero repetir e reproduzir para você, dizendo que o mês de março não será um mês limitado a olhar para as coisas terrenas. O Senhor te fará e te dará visão para olhar para as coisas que vêm do alto. E como que isso é possível? Por intermédio da sua presença. Antes de pedir qualquer coisa ou buscar qualquer coisa, busca a presença de Deus e ela lhe dará a visão necessária para olhar para o alto e viver da maneira, no nível que ele tem reservado para a sua vida. Rádio Shekinah, rádio do povo de Deus.